graças te dou, Senhor, porque salvaste a mim, livrando minha vida da corrupção sem fim. Graças te dou, meu Deus, porque me deste o dom de traduzir o amor em forma de canção. Graças te dou porque abriste o meu olhar para que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão por onde quer que eu for. Por isso agora então, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, por ver a luz do sol, sentindo o vento em mim, em pleno arrebol. Graças te dou, meu Deus, por ver a flor nascer. Por isso agora eu venho te agradecer. Graças te dou porque abriste o meu olhar para que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão por onde quer que eu for. Por isso agora então, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, porque teu nome traz, ao ser pronunciado, tranquilidade e paz. Pois entre a terra e o céu jamais há de haver um nome além do teu a quem agradecer. Graças te dou porque abriste o meu olhar para que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão por onde quer que eu for. Por isso agora então, graças te dou, Senhor.